um discurso de senso comum que nos últimos 30 anos tomou conta do imaginário coletivo das principais comunidades do mundo. E esse discurso nos acompanha desde a nossa juventude. Ele é replicado por jornalistas, por escritores, por governantes, por empresários, por políticos, por líderes religiosos. E a base do discurso é: o mundo só se transforma com educação. Não há esperança para mudar os caminhos difíceis do mundo sem investimento na educação. Essa ideia, aparentemente, faz sentido. Mas se mergulharmos de uma maneira mais fecunda, vamos ver que isso é um conceito equivocado. A primeira questão é refletirmos: que educação vai transformar o mundo? De que educação estamos falando? A vigente? A educação que o mundo conhece? Essa educação que nós conhecemos trouxe o mundo onde ele está. O mundo drogado, armado, sexólatra, doente de violências, amedrontado, onde todos são reféns do medo, um mundo de guerras, um mundo de conflitos urbanos, um mundo difícil para se viver em paz. A educação que temos no mundo é uma educação altamente questionável. Até porque o conceito de educação hoje já é profundamente discutido. O que muita gente pensa que é educação, na verdade, é mera instrução. E há uma diferença fundamental entre instruir e educar. As escolas do mundo, infelizmente, não educam, somente instruem. Elas carregam a mente dos estudantes de informações e conteúdos, porque são conteudistas. Trabalha na dimensão do conhecimento, não trabalha na área do sentimento, muito menos do caráter. As guerras nascem no espírito dos homens. E é nele, primeiramente, que se devem ser erguidas as defesas da paz. Diz Frederico Mayor, ex-presidente da Unesco. Mas o que acontece, via de regra, é que as escolas preparam o homem para a vida, mas não preparam o homem para viver. É um dos temas que está contido no nosso livro, Educação pela Paz, que nós colocamos um subtítulo, um guia para os pais, professores e todos os estudantes da vida. O tema é complexo. E não é no encerramento de uma jornada que nós vamos fechar ou concluir a abordagem. Mas aqui, nesse tempo de 60 minutos, poderemos refletir profundamente sobre cada coisa que está relacionado com a cultura de violência e a cultura de paz. A diferença entre instrução e educação vem da etimologia da palavra. Instrução vem do latim, do termo instruire, que quer dizer colocar para dentro, interiorizar, guardar, reter. A palavra educação, também do latim, vem do termo educere, que quer dizer tirar de dentro, colocar para fora, exteriorizar e expor. Na etimologia da palavra, instrução é o oposto da educação. Nem sempre pessoas muito bem instruídas são bem educadas. Como também o contrário é verdadeiro. Existem pessoas profundamente educadas sem nenhuma instrução. A tônica do senso comum é que nós devemos levar os nossos filhos às escolas para eles serem educados. Ali, eles meramente serão instruídos, não educados. O ambiente escolar e o universo escolar sofrem os efeitos colaterais da cultura de violência. As escolas do mundo nos obrigaram e obrigam aos nossos filhos e a todos os estudantes do mundo uma imposição para que nós possamos nos formar. Cada um de nós só chegou até aqui, onde chegou, porque fomos obrigados a estudar todas as guerras. Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a ameaça da Terceira, Guerra da Secessão, as Guerras Púnicas, as Cruzadas, Noite de São Bartolomeu, Guerra de Canudos, Guerra do Paraguai, tome-lhe guerra. Se não acertássemos sobre todas elas, não passaríamos de ano. Nenhuma escola do mundo se ocupou em ensinar a qualquer estudante uma hora de aula sobre paz. Nunca estudamos sequer os acordos de paz que neutralizaram as guerras. Isso é cultura de violência. Outra coisa grave: quem são os heróis das escolas? Quem os nossos professores nos ensinaram a reverenciar? Guerreiros matadores, homens e mulheres envolvidos nos conflitos revolucionários do mundo. Estudamos a vida dos heróis da pátria, todos eles matadores. Estudamos os heróis nacionais e os internacionais. Todo mundo estudou quem foi Napoleão Bonaparte. Que bom mesmo só na parte que matava. Alexandre o Grande, grande matador. Todos os imperadores romanos, psicopatas, sanguinários, invasores, saqueadores e mutiladores de vidas. A cultura de violência determina que a história seja contada pelo vencedor. E o vencedor de quê? Das guerras e das batalhas. As escolas do mundo forjaram todos os seus conteúdos informacionais vitimizadas pela cultura de violência, porque a escola também é vítima. A cultura de violência tem um poder que nós não percebemos o tamanho da extensão do dano que ele exerce. O modelo de escola que nós temos carrega um currículo oculto. Esse currículo oculto é formar técnicos profissionais qualificados para disputar o mercado de trabalho e ponto final. Não existe valores humanos na educação. Não existe humanismo na educação. Desde Erich Fromm, um pensador que pensou isso com uma maneira muito fecunda e denunciou isso para o mundo há mais de 60 anos atrás. As escolas preparam o homem para a vida, mas não preparam o homem para viver. Não faz seres humanos melhores, nem na ética, nem no caráter, porque elas estão ocupadas em instruir, não em educar. A instrução trabalha o conhecimento, a educação forma o caráter, transforma o costume, muda o hábito. O foco da escola não é produzir seres humanos mais felizes, é formar uma massa produtiva para o desenvolvimento do mercado de trabalho. E ali dentro do ambiente, é a disputa, é a competição, é a tônica da concorrência que move os desejos e as aptidões profissionais. As escolas não formam cooperadores, formam competidores. A outra coisa também grave é o imaginário coletivo das escolas do mundo. Não sei se os senhores já repararam o fenômeno da invisibilidade. A violência nas escolas dos últimos 30 anos. Desde o primeiro atentado em Columbine, quando crianças foram mortas por outras crianças armadas, jovens matando jovens. Depois desse atentado, mais de 80 atentados em escolas do mundo foram midiaticamente demonstrados para o mundo. O Brasil não ficou de fora também. O jovem, o Hélito Vanderlei, na escola do Vidigal, no Rio de Janeiro, no Realengo, aliás, entrou com dois revólveres em punho cheio de bala, matou 14 adolescentes e feriu mais umas 20. E o curioso é que o Brasil inteiro condenou o jovem como sociopata, psicopata. Quando foram nos computadores da sua casa, ele fazia um pedido para ser sepultado de roupa branca. Aumentou ainda o rechaçamento sobre ele, porque diziam que isso era atitude de um fanático islâmico. Mas quando foram estudar, o passado do jovem era a mesma escola que ele viveu, conviveu e sofreu bullying. Foi vítima de violência daquela escola. Os educadores do seu tempo não tiveram olhar para ver que ele era um agredido, um violentado. Sofreu violência psicológica, violência simbólica e violência institucional. Ficou adulto, adoeceu e foi se vingar. Quando os jovens mais gordos, que era o biotipo dele quando ali estudava, pedia para não matar, ele não atirava, mas atirava nos magrinhos e nas meninas magras, que era quem fazia o bullying para ele. Aumentaram o número de jovens armados nas escolas do mundo, principalmente nos países onde a arma é liberada, e aumentaram os atentados. Eles agora estão nas vias públicas, estão indo para o cinema, para os ambientes de shopping, onde a arma pode passar. E geralmente são pessoas com um passado transtornado de violência, vítimas da violência. A violência escolar é tão absurda que não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, os governos estão trazendo a polícia para dentro da escola. Estou contratando segurança armada. A escola só abre quando o segurança armado chega ou quando a viatura da polícia chega para garantir a segurança. Um absurdo total. Enquanto que os principais educadores do mundo pregam a ideia de derrubar o muro das escolas para que a escola converse e comungue com a comunidade. Portanto, nós temos uma educação adoecida de violência. Como a educação vai mudar o mundo? Se o que nós vimos hoje e assistimos no dia a dia, atrás das indústrias de armas, estão cientistas, físicos, químicos, engenheiros, todos passaram pelas escolas, atrás do crime do aborto, que mata 45 milhões de bebês por ano. A gente se assombra com o holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas não nos assombramos com 45 milhões de bebês indefesos assassinados em mais de 70% das nações no mundo que liberaram o aborto. Na China, o casal só pode ter um filho, o aborto é feito em massa. Os fetos são retirados de hospitais com 300 macas em médias por salões. Debaixo da maca tem um triturador. Os restos do bebê devem ser no tubo. Enche as caçambas de restos humanos de crianças indefesas. E aquele volume enorme de milhões de bebês que são abortados por dia são utilizados como adubo na plantação de arroz. No leste europeu, os restos de bebês abortados nos Estados Unidos e aqui na Europa, principalmente na Inglaterra, foram denunciados por dois jornalistas que despistaram de médicos e de empresários. Os bebês são colocados, porque cada país determina para onde vai o lixo do aborto. É o efeito colateral da indústria de morte. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, os bebês são cremados. Não se usa o resto do bebê. E quando o bebê sai mais ou menos robusto, eles botam carne de vaca podre na esteira. As chaminés queimam dias e noites, como acontecia anteriormente nos campos de concentração nazista, debaixo da indiferença dos alemães. Que ao amanhecer o dia, tinha que ligar o limpa-vidro do carro para retirar as cinzas que obnubrava o vidro dos seus automóveis, cinzas humanas, e ninguém fazia nada. Da mesma forma, na Califórnia e na Inglaterra e outros países onde queimam bebês, as chaminés queimam dias e noites, e ali os bebês são traficados, trocados por carne para burlar os fiscais, e caminhões frigoríficos levam os restos dos bebês para a indústria de cosmético produzir produtos de beleza à base da placenta da mulher, porque também os restos do bebê é rico em gordura animal e serve para produtos da beleza da pele feminina. Isso está no livro Bebês para Queimar. Isso é um mundo sem paz, dominado pela cultura de violência. E por trás dessa chacina estão médicos, paramédicos e empresários, todos que passaram pelas escolas. Muitos com currículo superior, com mestrado e doutorado. Por isso essa educação não vai mudar o mundo. Aliás, Paulo Freire, o maior educador latino-americano e brasileiro, disse uma sentença que contraria esse discurso de senso comum. Diz Paulo Freire, respeitado em todos os continentes da Terra: a educação não transforma o mundo. É dele a frase. Educação muda pessoas. Pessoas transformadas transformam o mundo. O mundo não se transforma com a educação. Porque o mundo é feito de gente. E é a gente que faz o mundo. O que transforma e dá a identidade que o mundo tem que carregar. O desafio desse século XXI é poder introduzirmos educação na instrução. principalmente a educação da hora de folga. Porque hoje, no espaço da instrução e a família, existe a deseducação da hora de folga. A escola do nosso tempo não é mais a escola de hoje. A juventude do passado tinha o único meio de socialização, que era a escola. Hoje nós estamos na era digital. Os sociólogos dividem a humanidade em dois grandes grupos. Os nativos virtuais, que são as crianças de 15 anos abaixo, aqueles que nasceram no mundo e na internet e as redes sociais já estavam instituídas, que são filhos das sociedades em rede, das sociedades conectadas, e a outra geração do mundo somos nós, os jurássicos do mundo analógico, que temos dificuldade em relacionar com o mundo digital. Qualquer opinião de um professor, em qualquer sala de aula do mundo, pode ser contestada e contrastada pela opinião de um estudante cujo pai tem assinatura de revistas ou internet. E se ele estiver conectado, e quem é que não está no mundo? Todo mundo está. O mundo está em rede, quem não está na rede está fora do mundo. Professor não é mais professor. Professor é um mero orientador de estudos. Mas a nossa educação é tão caduca, tão para trás, tão medieval, que o mundo todo mudou, deu um salto quântico em probabilidade de relacionamento, de comunicação, de interatividade. A única coisa que não mudou foi a forma do professor ensinar. As salas de aula funcionam como prisões temporárias. Não sei aqui em Portugal, mas no Brasil até hoje a escola tem sirene, como se fosse de fábrica, que apita. E quando apita, todo mundo fala assim, soltou. Os meninos correm tudo para o portão como se estivesse preso mesmo. A linguagem ainda é toda envolvida na cultura de violência. Ainda existem os delegados escolares. A América do Sul todinha assim. Não sei aqui na Europa se ainda tem os delegados escolares. Grade curricular. Por que tem que ter grade para currículo? São linguagens ultrapassadas. Eu peguei a orientação para o século XXI da educação dos 5 continentes. Estudei isso há 2 anos atrás. Nenhuma fala em valores humanos. Todas as decisões, as determinações, as diligências é para excelência pedagógica. Nenhum modelo de educação no mundo está falando em excelência humana. É o mercado de trabalho, é a competitividade, é o lucro, é a produção, é o desenvolvimentismo do capital que rege o currículo oculto das escolas. Elas ainda estão focadas na instrução e não na educação. Paulo Freire fazia essa diferença fundamental. Mas antes dos educadores do século XXI e do século XX se ocuparem e se preocuparem de separar a instrução de educação, foi o professor Hippolyte Léon Denis Varrisaio, Allan Kardec, que disse no Livro dos Espíritos: há um elemento que não se costuma pesar na balança. Esse elemento é a educação. Mas disse ele com muita sabedoria: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caráter, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Allan Kardec era pedagogo, era um professor emérito, foi um homem que aos 24 anos teve a ousadia de escrever uma gramática para mudar a maneira de ensinar a língua francesa, e o governo adotou. A gramática dele passou a fazer parte da vida oficial da língua francesa quando ele possuía 24 anos de idade. Quando ele escreveu a obra monumental da codificação espírita, Allan Kardec não escreveu para contestar. Allan Kardec não escreveu para converter. Allan Kardec não escreveu para polemizar. Allan Kardec não escreveu para convencer, Allan Kardec escreveu para ensinar. escreveu como um professor, como mestre. E a doutrina espírita aparece sob os seus auspícios como a doutrina filosófica de fundamentos científicos e consequências ético-morais. As consequências ético-morais geram a consequência religiosa. Ele apresenta a doutrina como a doutrina de educação. Porque no fundo, que nós somos em 7 bilhões de almas reencarnadas, mais 23 bilhões no além, segundo o Espírito de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, do livro Roteiro, um total aí de 23 bilhões de almas que se domiciliam em torno do órbito terrestre, 7 bi encarnado e 16 bi desencarnado. O que nós somos? É uma multidão de almas mal educadas, de espíritos inferiores, cheios de paixões, instintos, que vivemos ainda, segundo Sigmund Freud definia, subdiafragmáticos, aqueles que vivem do diafragma para baixo, sexo satisfeito, estômago cheio, não precisa mais nada, está tudo realizado. Mas o Cristo, quando passou nesse mundo, evocou os valores eternos e colocou o homem para viver acima do estômago, quando disse: nem só de pão vive o homem. E ensinou valores universais que vai do estômago para a consciência, para a mente. Jesus também foi mestre. Aliás, o único título que ele aceitou foi de mestre. Ele não aceitou que era bom, nunca aceitou que era salvador, mas aceitou o título de mestre. E Allan Kardec, seguindo a pista do grande Pestalozzi, que foi o seu educador por excelência, que não tinha o mercado de trabalho como currículo oculto das suas escolas, ele no Livro dos Espíritos abre essa abordagem com um desassombro extraordinário, carregando os ensinamentos dos Espíritos como um processo pedagogizado de transformação do ser humano. Olha o que ele diz lá na frente também no Livro dos Espíritos: o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Contudo, pode ser longa a cura. Ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Aí ele diz: não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Aonde está essa educação, senhores? Ela ainda não existe na face da terra. Me recordo de um artigo que li de um reitor da Universidade de Minas Gerais, do Brasil. Dois estudantes de direito entraram em luta, em pugilato dentro da escola. Para a surpresa do reitor, seriam os dois melhores estudantes de direito que aquela universidade viu nos últimos 30 anos. Ele resolveu entrevistar os dois separadamente, machucados, com os rostos, os dois tinham os rostos desfigurados. Se não fossem os colegas, eles tinham saído para o hospital. O professor descobriu que um era branco, outro era negro, e entrevistou o branco. Ele disse: o que você fez? Você perdeu a cabeça com seu colega? E ele, cheio de ódio, disse: professor, pena que eu não optei para o ensino do direito. Eu vou para a jurisprudência. Senão um negro sujo desse não entrava na universidade que eu tivesse. E descarregou todo o ódio contra o negro. Aí ele foi e entrevistou o negro. E perguntou por que ele fez aquilo. Por que ele agrediu? Por que ele não cedeu? Ele disse: aquele branquelo dos infernos merecia a morte. só não sai da sua universidade porque ele não tem mais direito do que eu. E descarregou a vingança em cima do homem, do colega. O reitor foi para o computador e escreveu um artigo. Que tipo de ser humano as universidades do mundo estão forjando para botar entre os homens? E ele dizia, com certeza os dois serão brilhantes advogados. Os maiores cérebros do direito que a universidade viu em 30 anos, porém os dois são péssimos seres humanos, racistas, rancorosos, violentos, agressores, e foi dando todos os adjetivos. A educação no mundo não viaja nesse terreno, porque ela não forma o caráter. Ela não trabalha valores humanos. Ela é vítima da cultura de violência, que começa desde o ensino das guerras até a competitividade. Prossegue Allan Kardec com sua abordagem lúcida. A educação convenientemente bem entendida constitui a chave para o progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar inteligências? A educação do mundo conhece a arte de manejar inteligências. Cálculos e mais cálculos, normas, conhecimentos científicos, métodos, laboratórios. Isso tudo as universidades conhecem. As escolas trabalham. Mas valor humano não é nem uma mera lembrança a ser seguida. Não existe espiritualidade na educação. Por que que as escolas do mundo não ensinam, em vez das guerras? Por que que elas não ensinam coisas diferentes? Até que ensinasse as guerras. Mas é bom que a gente se pergunte. Qual é a educação que promove a paz? Essa que está no mundo não promove. E qual a paz que se promove pela educação? Na educação pela paz, que é a proposta apresentada no nosso livro e pelo movimento que fizemos nascer há 25 anos atrás, pretende uma educação em valores humanos e uma educação que nos ensine a ser melhores, a sermos mais felizes, por exemplo. Por que não pode ter uma educação que ensine você a ser uma pessoa mais feliz? Escrevemos um projeto chamado Educação pela Paz nas Escolas. Nesse projeto a gente prepara a Semana da Cultura de Paz, capacita o professor, leva um kit com 32 peças e de segunda a sexta sai todas as aulas ordinárias, quer dizer, são ordinárias mesmo. Sai português, matemática, geografia, história, sai biologia e entra paz social, paz ambiental, paz interior. Todos os professores se transformam em professores de cultura de paz, não importa a disciplina. Naquela semana, ele não será professor de disciplina, ele será professor de almas, de gente, de crianças, de mentes e corações. Porque as escolas estão ocupadas com a excelência pedagógica e não com a excelência humana. É um intensivo, um mergulho na cultura de paz. Nesse kit, nós repensamos os heróis e reconhecemos os pacifistas. Entregamos as escolas num papel fotográfico de 50 por 40, 22 quadros dos maiores pacifistas da Terra. Eles vão ser o patrono da sala de aula. Ao invés do aluno estudar sala 2, 3, 4, 5, 6 e ficar ali estudando guerra, ele vai estudar a história, a vida e o pensamento dos maiores pacifistas da Terra. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Buda, Krishna, Jesus Cristo, Albert Schweitzer, Chico Mendes, Chico Xavier, Francisco de Assis, Dom Helder Câmara, grandes pacifistas do mundo, Steve Biko, Desmond Tutu, são nomes que a gente não sabe nem quem é. Todos fazem parte de um time de primeiro escalão. Nenhum deles pegarem armas. Separado do tempo e no espaço e pela geografia, todos tinham algo em comum. foram pacifistas, revolucionários da ética e do espírito humanos, transformaram o meio onde viveram, o impacto que tiveram no mundo, o organismo social, quanto tiveram vida na terra, foi uma rútila passagem de grandeza, de exemplo, que não pode ser esquecido. Ao invés de estudar guerreiros e matadores somente, vamos estudar os grandes mestres que são a excelência humana, os melhores seres humanos que a humanidade já produziu. Foram aqueles que ensinaram a amar, ensinaram o perdão, ensinaram a redenção humana, protegeram o meio ambiente, todas as formas de vida. De Madre Teresa de Calcutá, que foi lá para a Índia, aos trabalhos esquecidos de Albert Schweitzer, o médico da Labariné, que trabalhava com os negros no Congo belga. Esses homens e mulheres extraordinárias podem ser os patrões das salas de aula do mundo. Esse projeto simples chegou pelo Nordeste do Brasil, já alcançamos hoje quase 700 escolas, passamos por quase 8 mil professores e um universo que ultrapassa 600 mil alunos. Isso é possível. Uma revolução silenciosa, sem alarido, sem guerra, sem greve, sem imposições. Desconstruindo a cultura de violência, construindo a cultura de paz. É nas salas de aula do mundo que a gente encontra o espírito dos homens, como presumia o presidente da Unesco. Porque é na mente dos homens que nasce a violência. É nas salas de aula que você encontra a mente dos futuros homens do mundo. E é ali que devem ser construídas as plataformas em defesa da paz. Educação com valores humanos, educação com espiritualidade. O que fundamentalmente necessitamos é de uma educação que possa promover e estabelecer a paz como princípio governante das relações humanas. O princípio governante das relações humanas é a cultura de violência. Não é a paz. Nós estamos num planeta onde a paz ainda é indesejada. Para quem fomenta a guerra, paz é indesejada. Para quem fomenta a droga, paz é indesejada. Precisamos trabalhar profundamente nessa direção. Com uma outra abordagem, com outra percepção. Olha aqui Paulo Freire. Educação do futuro para uma nova humanidade não pode ser essa educação que nós encontramos. Educação não transforma o mundo, repetindo a frase da abertura da nossa palestra, educação muda pessoas, pessoas mudadas transformam o mundo. Essa é a frase correta e não a de senso comum, que sem educação não tem solução. Mas que educação? A única educação que vai transformar o mundo é uma educação que esteja fundamentada nos valores humanos e na cultura de paz. Aí teremos uma nova humanidade. Se mudarmos as consciências, a gente pode mudar o mundo. Esse mundo que nada sabe sobre paz, nós desejamos a paz, queremos a paz a todo custo. Mas por não sabermos nada sobre ela, paradoxalmente, não temos a competência de instituí-la na Terra. Se os homens de bem se juntassem, se os religiosos se aproximassem, e nós levantássemos, ou nos levantássemos da indiferença e da omissão, e tivéssemos a coragem de conspirar pela paz, nós resolveríamos os problemas do mundo em 10 anos. Mas nós não temos essa valentia. Me lembro que quando eu estava pesquisando violência, fui entrevistar um preso numa prisão do Rio de Janeiro. Ele fez 5 fugas espetaculares, cometia crimes impressionantes, sempre dirigindo quadrilhas e fugindo sozinho. E eu fui entrevistar ele e disse: escuta, como é que você consegue convencer tanta gente em pouco tempo? Você foi preso e se libertou fugindo da cadeia em 4 anos. Em todas as fugas você formou quadrilha. Ele disse: seu Clóvis, vocês que são do bem são muito burocráticos. A gente do mal, a gente troca meia dúzia de palavras, já marca um encontro. Com uma hora de conversa, a gente já parte para o planejamento e para o assalto. Vocês fazem reunião, marcam reunião para fazer reunião. Depois tem o negócio de eleição, tem negócio de estatuto, tem negócio de votação, tem posse de diretoria. E depois de tanto reunir, descobre que não vai dar certo, desmancha tudo que reuniu. Demora demais, doutor, ele disse para mim. E ele tinha razão. Nós somos os burocratas do bem. Para tomar uma decisão para uma coisa boa, quanta dificuldade. Parece que você está cometendo um pecado mortal. Para tomar uma ação de reunir gente em favor de uma coisa nobre, quanto pessimismo em torno. Não falta quem vai dizer que não vai dar certo. Cheio de cuidados para não cair, para não errar. Isso porque nós não temos a paz no coração. Não temos aquilo que Jesus conclamou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Jesus não estava falando da paz exterior. Jesus estava falando da paz de espírito ou da paz interior. E sem paz de espírito é impossível haver paz no mundo. Porque a nossa paz pessoal vai influenciar na paz nacional e na paz internacional. E nessa hora difícil, em que ninguém sabe direito para onde vai, onde somos reféns do medo e vítimas da cultura de violência, chegou a hora da gente se juntar. Porque a única paz possível nesse mundo é a paz construída. E ela pode ser construída através de ações simples, práticas, possíveis, reais, que venham desconstruir a cultura de violência. Então, eu confesso a vocês que eu esperava nessa jornada, não estou criticando os organizadores, que eu acho que eles não tiveram ainda a percepção. Eu esperava ter mais tempo para a gente sair daqui com a conspiração organizada. Implantar o movimento da paz da Europa por Portugal, que é um país pacífico. E que pode ser um grande espelho de um movimento organizado, bem pensado, porque tudo que a gente faz de paz é amador. A paz, regra geral, termina num jogralzinho com um desenho de uma pomba com um ramo no bico. E os menininhos tudo cantando, aquela bobagem assim, parecendo que aquilo vai trazer paz para o mundo. Só diletantismo. A gente precisa de ações reais, práticas, de implantar não violência ativa, que é a desobediência pacífica a qual fez Mahatma Gandhi. E libertou a Índia do exército mais armado do mundo, sem pegar na arma. A não violência é a tradução literal da força da paz. Não violência não é uma palavra como nós imaginamos. Não violência não é contra a violência, não é ausência de violência e nem é antiviolência, muito menos combate à violência. A não violência é a tradução literal de ahimsa. Ahimsa vem do sânscrito. O nosso idioma português vem do latim. E o latim vem do indo-europeu. O indo-europeu pega o sânscrito e tem mais de 300 verbos da língua portuguesa que é do sânscrito. E os prefixos a, que é de não, também tem nos, vem do sânscrito. Rinsa, em sânscrito, quer dizer morte, dor, sangue, violência e medo, guerra. O a antes, que é igual a não, a rinsa, quer dizer não dor, não morte, não violência, não sangue, não medo, não guerra. Gandhi pregou a rinsa. Não violência não é ausência de nada nem de coisa nenhuma. A não violência é a presença de uma força poderosa, que é a força da paz. E nós não conhecemos a força da paz. A gente conhece, às vezes, a paz pela força. Quando a ONU vai com aqueles exércitos para implantar paz, mais armado do que ele quer desarmar. Aquilo é só repressão, não é paz, é passividade. A gente confunde a passividade com paz. A passividade nunca foi a paz, porque a passividade é cúmplice da miséria e da opressão. O passivo senta e espera. O pacifista levanta e age. A paz não vai se estabelecer nesse mundo como um tributo passivo. A paz é um tributo ativo. E precisamos conhecer não violência ativa. É a capacidade de entrar na luta sem ter que lutar a luta. Ganhar a batalha sem travar a batalha. Vencendo o oponente com a compaixão. Vencendo o oponente com a ternura e com a brandura. Assim a gente consegue uma mudança nesse mundo. O objetivo principal do Espiritismo, alguém poderia me dizer qual seria o objetivo principal do Espiritismo se a gente pensasse, alguém nos entrevistasse quando saíssemos daqui, do tanto tempo que a gente tem no Espiritismo, qual seria o objetivo? A gente dizia, a espiritualização do homem, é transformação moral, é isso e aquilo, é ser caridoso, é entender evangelho, é mil coisas a gente ia dizer. Mas Allan Kardec resumiu em poucas palavras. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. O Espiritismo é uma tecnologia de inteligência que veio para a Terra para te ensinar a ser feliz. Se você não é espírita cheio de felicidade, é porque tem alguma coisa errada no seu Espiritismo. Espírita bocambujo, sorumbático, depressivo, para baixo, tristonho. É alguém que entrou no Espiritismo, mas no Espiritismo não entrou nele. Espírita tem que ter a alegria de viver, a serenidade de existir e a pacificação de conviver. A tônica dos cristãos antigos era a alegria profunda. Daí que eu achei legal o Lucas dizer, o nosso evento é um evento alegre. Porque a turma dos evangelhos é muito preciosa. Sabe que a turma é preciosa? Que faz prece demais. Prece para abrir, prece para fechar, prece para sair de casa, prece para almoçar, prece para dormir. É muita prece e pouca ação. A paz não precisa de preciosos. A paz precisa de ativistas. Pessoas corajosas, que não tenham medo de desobedecer mesmo sendo agredido. E continuar pacificamente resistente. O objetivo do Espiritismo é o aprimoramento dos homens, aprimoramento moral e material também. E a gente só vai melhorar esse mundo se a gente aprimorar os homens. A gente só vai melhorar o mundo se a gente aprimorar os homens. E para encerrar a nossa fala, porque a gente luta contra o tempo, eu tenho só mais aí uns minutinhos, né? Merlânio aqui há pouco, e quase ninguém percebeu, declamou um verbo chamado pazear. As escolas do mundo nos ensinaram que paz era substantivo. Nenhuma escola do planeta ensinou que paz é verbo. No ano de 1998, eu estava nas madrugadas procurando o sentido etimológico da palavra paz, estudando o dicionário Aurélio da língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda. Tomei um enorme choque. Quase 1:30 da madrugada, eu vi um verbo esquecido, um verbo, na verdade, desconhecido, chamado pazear. Eu olhei aquilo, pazear, paz verbo. Eu pazei, tu pazeas, ele pazeia, nós pazeamos, vós pazeais, eles pazeiam. Nas pessoas do plural e do singular. Pazear, segundo o dicionário da língua portuguesa, não só o Aurélio, mas todos os dicionários, dos mais antigos aos mais modernos, significa construir ou estabelecer a paz e a harmonia. Se paz é verbo, amigos, paz é ação. Praticamente não pode existir verbo na língua portuguesa sem ação. O que nós estamos fazendo nessa jornada aqui 2 dias? Estamos paseando. Mas qual será a nossa ação? Nós vamos sair daqui, vamos rezar quando chegar em casa? Por isso que a gente tinha que sair daqui conspirando pela paz. A paz precisa de conspiradores. Conspiradores do bem. Como a turma do mal tem os conspiradores do mal. Inteligência a serviço do progresso do mundo. Para a gente desarmar esse planeta. Tirar a droga do mundo, tirar a violência, tirar a violentação dos direitos. Garantir uma vida melhor não é só para os nossos filhos não, para quando a gente aqui reencarnar de volta. Porque nós somos os mesmos espíritos que desorganizamos depois querendo organizar, desorganizando de novo. Somos a mesma massa evolutiva de espíritos que está pisando nesse chão de planeta há mais de 200 mil anos. E evoluímos muito pouco. E quem tem que fazer isso no mundo são os espíritas, que são os mais tolerantes. São os menos fanáticos. Porque entre a gente também tem os fanáticos, tem os radicais. Tem os espiritólicos, os espiritantes. Os espiritólicos é aquele meio católico, meio espírita. Espiritante, meio protestante, meio espírita. Os espiritantes é a menor parte, a maioria é espiritólico. Porque todo mundo, no espiritismo é muito novo. É a primeira encarnação que a gente é espírita agora. Tem 16 séculos de catolicismo nas nossas reencarnações passadas, no imaginário judaico-cristão, nos nossos arquétipos. Não deu tempo ser espírita nas outras vidas. Por isso que ao invés da gente pegar a grandeza da doutrina e aumentar nossa cabeça para a grandeza entrar, a gente diminui a doutrina para ficar pequenininho do tamanho da nossa caixinha de sapato, que é a mente da gente. Aí fazemos o espiritismo igrejificado. O espiritismo tem que vir para o mundo como cultura, como ideia, não como fé, nem como crença, porque se vier como fé, dá conflito e dá briga religiosa com as outras religiões. O espiritismo veio para espiritualizar o homem. Mas nós temos que sair daqui pensando bem, o que a gente está fazendo com tudo isso? Porque se pela questão do livro dos espíritos, que a gente passou ontem, nós vamos responder não só pelo bem que fizemos, mas pelo mal que foi feito, pelo bem que deixamos de fazer, está todo mundo aqui comprometido. Não é somente eu que estou. Indiferente e omisso, paga. E deve pagar bem caro. Precisamos pasear nesse mundo. Colocar a paz em movimento. Tirar a paz da invisibilidade, fazer a cultura de paz florescer nas mentes, nos lares, nos corações das pessoas. Coisas simples, leiam sobre paz, estude a vida dos pacifistas. Ao invés de ver filme de violência, Duro de Matar, 1, 2, 3, Exterminador do Futuro, e de botar teus filhos para assistir aquelas matanças, pegue a história dos grandes pacifistas. Se você não sabe quem são eles, pegue o livro do Move Paz, a biografia de uma parte deles e o título de cada um está lá. Assista, seja um ativista, mesmo que seja em silêncio. Vamos cooperar para o mundo ser melhor. Chegou a hora da gente fazer alguma coisa. E essa hora é a hora que a gente decide fazer. As musiquinhas do livro infantil que está lá, ontem não deu tempo para falar de todas. Nós mudamos todas as letras, das letras que foram possíveis. Você pode cantar as músicas diferentes para os seus netos, para ele cantar diferente para os filhos dele, e você nunca mais deixar nenhuma criança cantar na sua frente. Não atire o pau no gato, eu tô porque isso, eu sou, não se faz, não, não, o gatinho olhou, é nosso amigo, o gordo anda vendo matatar os animais, aí pode dizer o miau. E ainda lá tem um jamais que é para rimar. Hoje é domingo, não peguem cachimbo. Cachimbo faz mal até o touro, um animal. O touro é contente que brinca com a gente não é fraco, pula o buraco. O buraco não é fundo, é paz para todo mundo. Samba Lelê está contente, está com a cabeça arejada. Samba Lelê precisava de umas boas risadas, não de palmadas. E o boi da cara preta, para não ter racismo, a gente botou boi da cara preta e branca. Não berra para o menino que ele ainda é uma criança. Monge bem mansinho, unindo esse menino que ele é tão bonitinho. É simples, mas você trocar a cultura de amedrontamento, a cultura do medo, pela cultura de paz e de contentamento, é muito mais positivo do que negativo. Mude seu vocabulário, não repita expressões de cultura de violência. Aprenda a ser um pacifista ativo, não dê ibope à violência. A violência é espetacularizada no mundo, e a gente dá ibope a ela. A espetacularização da violência invade nossas casas, nossa mente, nossa alma, nossas emoções. Cada um de nós é responsável por toda a humanidade. É assim que o Livro dos Espíritos evoca. Todos nós temos a ver com todos nós. Porque a evolução é uma tendência, não é fim, e ela vai num coletivo. Dependemos da ascensão do outro para nos acendermos. Porque não somos seres que vivemos sozinhos. Nós viemos aqui com a mão do outro. Nos alimentamos com a mão do outro. Passamos 6 meses sendo carregado pelo outro. Nos banhando pela mão do outro. Cortamos nossa corda pela mão do outro. É o cordão umbilical muito bem representado aqui, quebrar, cortar as cordas. Precisamos cortar as cordas da impotência da nossa vida. De nos acharmos pessoa que não podemos nada. Cada um de nós aqui nessa plateia é uma potência de paz viva. Essa potência está adormecida, a gente precisa irradiar essa potência. Dar radioatividade, expandir de nós. Essa mesma potência de paz que acordou Francisco de Assis, que acordou Teresa de Calcutá e muitos outros pacifistas do mundo. Ninguém nasce pacifista, as pessoas se tornam. A mesma força de paz que acordou Gandhi pode nos acordar. Somos uma potência de paz porque somos filhos de Deus. E Deus não colocaria dentro de nós uma semente de miséria. Colocou dentro de nós uma semente de grandeza. E quando Jesus evoca, felizes os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus. Ontem não deu tempo de dizer o que ele quis dizer com isso. É a única frase do Sermão da Montanha que você tem um título de filho de Deus, por quê? Porque o mundo é a obra do Pai. E quando você faz alguma coisa para melhorar esse mundo, você é digno de ser chamado de herdeiro do seu Pai que fez a obra. Vamos trabalhar pela paz, amigos e amigas, irmãos e irmãs, para quando chegar a nossa hora, lá na pátria definitiva, no país da luz e na morada eterna, alguém mais lúcido posso olhar para nós e dizer: esse lá na terra foi filho de Deus. Ele fez alguma coisa pela obra do Pai. Ele ajudou na paz do mundo. Muito obrigado a todos. Paz pela paz. Clóvis, olha aí. Não te importas vir aqui ao palco? Clóvis. Anda aqui ao meio. Oi? Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente aula que nos deste a todos. E que nós vamos tentar também aprender, tal como tu também estás a aprender, obviamente, e partilhar e pôr em prática os conhecimentos que tu já tens. Muito obrigado por esta lição e que ela possa ser vista no YouTube por milhares de pessoas e que amanhã esta lição seja simplesmente banal na Terra, porque já teremos conseguido atingir isto que nos propuseste hoje. Muito obrigado. Deus te pague. Obrigado. Obrigado a vocês todos. E agora, para terminar, temos o Mahatma Gandhi português, João Xavier de Almeida, que nos vai dizer umas breves palavras de despedida antes do filme final. João Xavier de Almeida nasceu em Angola em 1932, fez os primeiros contactos com o Espiritismo em 1960. Em 1976, após a descolonização, mudou-se para o